duas aranhas, duas aranhas. Pega a mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha. Meu corpo todo se tremeu e nem minha cobra entendeu. Como é que pode duas aranhas se esfregando? Eu tô sabendo, alguma coisa tá faltando. É minha cobra, cobra criada. É minha cobra, cobra criada. Pega a mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha. Deve ter uma boa explicação. O que é que essas aranhas estão fazendo ali no chão? Uma em cima, outra embaixo. A cobra perguntando onde é que eu me encaixo. É minha cobra, cobra criada. É minha cobra, cobra criada. Pega a mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha. Ela foi direto, foi pro meio das aranhas pra mostrar como é que é certo. Cobra com aranha que dá pé, aranha com aranha sempre deu. E jacaré, minha cobra, cobra com aranha. É minha cobra com as aranhas. Pega a mulher, deixa de manhã. Minha cobra quer comer sua aranha. É o rock das aranhas. É o rock das aranhas. É o rock das aranhas. É o rock das aranhas. Vem cá, mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha.